olhando para o futuro, se se prevê fazer um diagnóstico para se perceber a situação real do país, nós defendemos o princípio da simultaneidade. Ou seja, há um risco grande, nós nos atendemos ao fato de que vamos ter um diagnóstico no próximo ano, então psicologicamente podemos estar condicionados do resultado desse diagnóstico. Depois do diagnóstico, para a discussão, identificar lacunas, então a lei precisa ser revista. Vamos esperar a lei para ser revista. A seguir pode-se colocar mais um outro assunto. Não, essa lei tem que ser feita e regulamentada. Então, há todo um risco psicológico. Nós estamos condicionados a esse instrumento e por isso devemos adotar o princípio da simultaneidade. Ou seja, o diagnóstico é importante, os estudos são importantes, mas o diálogo é importante. A articulação interinstitucional é importante, a resolução de problemas concretos também é importante e fazer aplicar a lei, porque até, do nosso ponto de vista, a lei é muito vantajosa para acomodar os diferentes interesses que nós temos no país. Assim, com base nesse princípio, eu vou selecionar dois aspectos que acho importantes do ponto de vista da sua aplicabilidade. Primeiro, a questão dos espaços de concertação e articulação entre os diferentes setores e lógicas, seja a sociedade civil, o Estado, o setor privado, etc, etc. O que nós defendemos é que em 2008, o nosso governo fez aprovar a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em forma de lei, uma estratégia bem conseguida, na nossa opinião, cuja implementação tem sido feita por via da execução de diferentes projetos e programas, um pouco de forma pouco coordenada. Todavia, esta lei, este instrumento, previa a institucionalização daquilo que se chamava o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com os seus correspondentes no nível provincial e até municipal. E o conceito deste conselho inclui uma abordagem sobre as questões fundiárias, tomando em consideração que a segurança alimentar aqui é entendida no seu conceito mais abrangente: acesso, disponibilidade, qualidade, transformação, etc, etc. Então, a nossa sugestão é que se se institucionalizar esse espaço, teria no seu conteúdo de trabalho as discussões sobre as questões fundiárias que existem, vão existir, vão nos perseguir por muito tempo. E assim as pessoas teriam oportunidades institucionalmente previstas de discutir esses assuntos no nível nacional, provincial e no nível municipal. Ou então, se não se institui esse órgão que já existe por aí, seria interessante que o conteúdo sobre questões fundiárias fosse estimulado para que ele seja discutido nos espaços que existem hoje. Estou a falar dos CACs, estou a falar do Conselho de Concertação Nacional, que tem pouca representatividade até do setor agrário, do setor camponês. Então, essa é uma proposta concreta. Duas alternativas. Ou institucionalização daquilo que já existe por aí, que não foi institucionalizado até hoje, ou incluir nas abordagens que temos até hoje. Segunda proposta. A lei prevê a demarcação de terras privadas, mas também prevê a delimitação de terras comunitárias, para que as comunidades possam ter acesso ao tipo de reconhecimento. No conhecimento que temos dos programas das instituições, em 1999 e 2000, começou um processo de delimitação de terras comunitárias em algumas províncias feitas pelo nosso Ministério da Agricultura, que foi o Bengo, a Huila, o Ambo, Bié, que até hoje está a ser feito, e Benguela. Essas experiências, ditas em regime piloto, resultaram em lições e boas práticas, mas até hoje não se replica noutros espaços, quando os problemas de terra cada vez estão piores. E não são mais graves, porque a agricultura ainda está em um outro baixo, como isso aqui, investimento, importância, etc. Um dia que a agricultura começar a ter altos níveis de investimento, quando o mercado responder a essa demanda, os problemas do conflito da terra vão aumentar. Portanto, é uma oportunidade hoje de ter a experiência de limitação de terras, tal como foi feito na UILA, na Nigéria, eles acusam de pastor lá, concederam um título às comunidades, tal como está sendo feito no quê? Claro que a aplicação desta metodologia requer adaptações, requer a compreensão dos diferentes contextos que agora vivem, porque nós temos várias regiões agroecológicas, temos situações em que a pressão demográfica é maior que nós, temos situações na cidade de comunidade, temos vários fatores. Mas eu vou aproveitar aquilo que já está a funcionar, aquilo que deu certo, posso ter posto em prática. E ainda a propósito disso, na verdade nós gostaríamos de saber por que é que se passa, por que é que a delimitação de terra não está a continuar. Porque o IGSA, a equipa não tem recursos para fazer a delimitação, o INOT não tem. Há um problema de déficit de recursos, alguma coisa está a passar, não compreendemos que anos passam, uma experiência positiva não é aplicada. Interessa a minha contribuição. Muito obrigado. Elas não podem emitir declaração, não qualquer torneio de sangue. O nós dissemos, de resto também acabou por dizer que os salvas não têm direito a conceder terreno. No processo de concessão de terrenos, os salvas são ouvidos e emitem parecer justamente para que, sobretudo, os terrenos comunitários não sejam usados para poder. Quanto à questão do ambiente, se eu bem percebi a questão, e o que eu diria é, a meu ver, falta também, e algo que deve ser feito, é um melhor desenvolvimento de um dos artigos da Lei de Terras, que tem como epígrafe proteção do ambiente e utilização das terras. E ligado a isso também é o processo de expropriação para fins de proteção da paisagem, da flora, da fauna, preservação de equilíbrio ecológico e do direito dos cidadãos a um ambiente sadio e não poluído. A combinação da lei de terra, da lei do ambiente e da própria lei do ordenamento do território é que devemos, acho que, concretizar um bocadinho mais para podermos responder à questão que foi colocada pela senhora do Ministro do Ambiente. Da Ministra do Ambiente. Parece-me que é também uma área que não está suficientemente densificada no plano normativo. Acho que quanto às outras questões são para ir continuando a pensar nelas. Obrigado, doutor. Bom, então concluímos esta forma a primeira sessão do Tudo da Manhã. Nós temos aqui durante 7 intervenções para falar. Para o período da tarde, com isso acabamos de acordar com o Ministro do Meio Ambiente, mas vamos dar resposta a essa sessão através das questões no período da tarde. Vamos retomar o nosso trabalho às 15 horas e agradeço mais uma vez a presença de todos. A senhora Grique ainda esteve a fazer a exposição e apresentou o caso concreto da área do Capari. E veio-me ao de cima a abordagem, não sei se seria abordagem, seria correto estar a falar em abordagem, mas recordei-me que há 3 meses, acho que foi uns 3 ou 4 dias depois do seminário sobre a mulher rural. E o presidente chamou para falar desse seminário, perguntou se eu estava lá e disse pouco claro que uma pessoa formada como eu não podia lá estar. Mas a questão que se colocou na altura foi se devíamos organizar este seminário apresentando os casos que deviam estar a ser diagnosticados. Situações como estas que foram aqui colocadas pela senhora, e se esse seminário não devia mais tratar dos casos do que propriamente das questões do modo como nós aqui tratamos. Claro que no processo preparatório, e depois num outro encontro que também esteve presente o Dr. Gordito e o Ministro de Estado, se concluiu que se fosse para trazer os casos foram arrolados nesse seminário da mulher rural. Se fosse para trazermos os casos que temos Procuradoria Militar dos casos que deram na Procuradoria-Geral da República ou na Direção de Investigação Criminal, nestes últimos casos, para além de situações de estarem, de certo modo, em segredo de justiça, bom, teríamos um seminário turbulento e que não poderia não atingir os objetivos. Logo, a opção que sugerimos, então, foi fazer o seminário dos moldes em que estaria a ser realizado para, no momento seguinte, aliás, temos mesmo instruções escritas do Presidente sobre como nós devemos depois desse seminário e tratando das questões mais pontuais. Isto veio lá de cima quando a senhora colocou as questões aqui de Capalho para dizer que, bom, as entidades quase todas estão aqui e seguramente tomaram nota das preocupações que a senhora colocou, da questão do urbanismo, o governador de Luanda, o governador do Pêmio, seguramente tomaram nota dessa situação concreta. Que são situações como esta que, em abstrato, nós procuramos aqui descrever, sem apontar casos nem nomes, que procuramos descrever como uma situação caótica de conflitualidade, de delituosidade que nós estamos a viver em termos de problemas em volta. Acho que os próximos passos será dar tratamento aos casos concretos. Não poderia caber aqui neste seminário. Quanto às outras questões que eu vou responder rapidamente, aquelas que eu tenho aqui como nota. Eu queria dizer que, assim, faz a declaração de conforme o proprietário da viatura LD7169FC, a viatura Range Rover, que está mal estacionada, causando transtorno da circulação automóvel fora do Brasília, que o proprietário deslocasse junto à viatura para tratar desta questão. Range Rover LD7169FC. Continuando, as outras questões foram colocadas aqui, duas em relação aos solas, parece-me estar claro que, e entendido que os solas não têm poder de conceder terreno, mas no processo administrativo de concessão de terrenos há uma espécie de audição prévia das autoridades tradicionais quando se está perante a concessão de terrenos, quando estamos perante áreas em que elas tenham alguma influência. Isto está previsto na lei. Emitem a tal declaração, como quer dizer, a concessão do direito fundiário respectivo. A questão mais séria tem a ver com o IGCA e a delimitação e demarcação que o país deve ter. E não só essa demarcação e delimitação, o interesse não será só e apenas para concessão de direitos fundiários, mas se vai colocar com maior acuidade quando nós começamos a pensar sério e profundamente no processo de reorganização territorial de Angola, sobretudo na perspectiva de termos poder administrativo nos níveis mais baixos da divisão administrativa ou da categoria de divisão administrativa município e comuna. Há um autêntico vazio do poder administrativo e, se quisermos depois avançar para o poder local autárquico, poder tradicional, etc., em que é preciso limitar as áreas de intervenção administrativa de cada um desses poderes, incluindo o próprio Estado, sem uma correta demarcação e delimitação do território, diria uma demarcação externa e interna, seguramente que não conseguiremos atingir os objetivos do exercício do poder administrativo em todo o território nacional. Uma só palavra, um dos problemas mais sérios que nós vamos ter é a demarcação e a delimitação do território nacional. Só para dar um exemplo, tem seguido, quando nós tivermos eleições autárquicas, quem é morador e residente no Cazenga não pode votar no Sambizanga. Mas se entre o Sambizanga e o Cazenga não sabemos quando começa um e termina o outro, seguramente que não poderemos realizar eleições autárquicas com fiabilidade. E isto só se consegue com uma rigorosa demarcação e delimitação do território. Só para dar um exemplo da importância desse trabalho que o IGCA deve fazer em termos demarcação, delimitação do terreno, reserva, organização, a cartografia e a organização do tom, como assim se diz tecnicamente. A doutora Domingas Damião colocou a questão do aproveitamento útil e claramente que há uma insuficiência legislativa e que deve agora ser superada ou matada. Na sequência do que diz o administrador do Capuaco, isto é, se não cumprindo o aproveitamento útil ou os índices de aproveitamento útil que a lei estabelece, qual é o procedimento para que o terreno regresse para a esfera do Estado? Sugeriu-se aí uma espécie de reversão automática, mas dizem bem que devemos cuidar de como esta operação deve ocorrer. É claro que, e também disse isto de manhã, quando se concede direito fundiário, sobretudo grandes parcelas de terreno, um dos indicadores para a concessão do terreno que deve fazer parte do processo ou da instrução do processo é a prova da capacidade, conforme diz a lei, capacidade adequada para a execução dos projetos a que se propõe. Claro que acho que não tem sido prática exigir esta capacidade adequada, que está intimamente relacionada ao índice de aproveitamento útil que se deve dar ao terreno. Quando começamos a cumprir o que está na lei em termos de capacidade adequada, acredito que mais facilmente teremos evitado situações de não aproveitamento útil do terreno. Claro que vai-se discutir ainda como é que operará o próprio conceito de índice de aproveitamento útil. Eu acho que também ele deve ser discutido e por todas as profissões que concorrem para a regulação fundiária no país. E, finalmente, falou-se que é necessário regulamentar a lei de terra. Mas, bom, já existe o regulamento da lei de terra, provavelmente que é, as coisas foram aqui abordadas, podem ser agora, no processo de revisão, serem desenvolvidas para também elas serem cuidadas e acalculadas. Falou-se também que os limites máximos para a concessão de terrenos, isto é, acho que o Conselho de Ministros, agora o Presidente, tem competência acima de 10 mil, mas também diz-se que, e de resto, na própria resolução, no próprio decreto presidencial, diz-se que quando se vai a conceder direitos, tem que, há um pressuposto aqui incluído, limitar a aquisição injustificada de grandes extensões de terras pelos cidadãos nacionais. Como é que se interpreta isso? É uma relação entre capacidade adequada, princípio do aproveitamento útil e, por um lado, isto é no espírito da lei delas, por um lado, evitar-se latifundiário, mas por outro lado, evitar também minifundiários. É preciso que dentro do encontro um elemento de equilíbrio entre o aproveitamento útil, a capacidade adequada e a extensão do terreno a que se está a conceder. Isso faz parte do processo de gestão do próprio território. Falou-se aqui também da zona económica, o senhor Almeida Lucas, que deve trabalhar na zona económica especial, dizendo que, na verdade, a zona económica não concede direitos e tem 21 reservas, portanto, ela recebe apenas os processos e depois envia às administrações. Bom, eu acho que é tudo isso que também deve ser repensado. Esta informação foi dada, deve estar aqui dentro o administrador, que tem sido a principal dor de cabeça que ele tem apresentado, de resto, a própria Comissão de Reestruturação de Luanda, em termos de gestão do seu próprio território. De tal maneira que, se for necessário fazer algum ajustamento, acho que se fará sem prejuízo da missão atribuída à Zona Económica Especial. talvez o problema se coloque em relação a 21 reservas que estão destinadas à zona económica especial, mas acredito que no processo de gestão e de aprovação do plano de gestão territorial, como se está a chamar o plano metropolitano da cidade, que provavelmente chegará até aquela zona, aeroporto, etc., quais são os destinos e as ocupações que todo este território terá, acredito que a seu tempo será também tratado. Outras questões, acho que... Como falou-se aqui, o doutor Raimundo foi apresentando várias sugestões que seria muito útil se pudesse enviar à Comissão de Avaliação ou pedir ao Ministro do Urbanismo as considerações crítico-teóricas que apresentou, que poderão ser seguramente muito úteis para o trabalho de revisão da Lei de Ordenamento do Território, que começa logo a seguir ao tempo do seminário na próxima quarta-feira. Talvez se possa aproveitar e será de todo muito útil as suas contribuições. O Dr. Nelson Paulo fala de como ultrapassar as fragilidades, etc. O quadro de responsabilização vai ser aqui tratado num outro tema. Experiências comparadas, bom, experiências, mesmo na elaboração da Lei de Terras, houve o cuidado de se olhar para experiências comparadas, mas não vale a pena agora estar no processo legislativo que agora vai se iniciar. Seguramente que o direito comparado será aqui convocado para ajudar a encontrar as melhores soluções. E a melhor forma de ultrapassar a fragilidade é tudo o que aqui foi dito, toda a informação recolhida aqui e aquela que será ainda recolhida, é, a meu ver, o melhor modo de produzirmos algo que seja execuível. O que nós não devemos fazer, julgo eu, e também aqui vale a pena fazer a minha culpa, é fazermos legislação, como temos hoje a lei do ordenamento do território, que, em boa verdade, 2024, esta parte não foi nunca aplicada. Basta ver que está previsto, como disse aqui, uma comissão interministerial coordenada pelo ministro. Bom, não sei se alguma vez nos 10 anos chegou sequer a reunir, foram encontrados outros mecanismos para superar essa dificuldade. Portanto, acho que devemos evitar agora é fazer leis que depois se tornem inaplicáveis. Estas eram as questões, Sr. Ministro, que eu ia comentar. Muito obrigado, Dr. Carlos. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar então este segundo painel, atendo ao tema segurança jurídica dos terrenos versus expropriação e realojamento. Temos como prelatores o Dr. António, isto para o tema 4. Para o tema 5, temos a situação atual do cadastro nacional e proteção da reserva foliar versus sistema biométrico de cadastramento, controle dos cidadãos nas áreas degradadas com risco. Teremos como preletores o engenheiro Domingos Armando, que é o diretor-geral do Domingos S.A., e o engenheiro Ricardo Almeida, presidente da 3 GS Soluções. Para o primeiro tema desta tarde, como dizia, temos o Dr. António dos Santos, e a semelhança que foi feita no período da manhã, os temas serão debatidos sequencialmente e depois será então cedência ao debate. Eu não tenho muitos elementos, se tem alguma diferença, mas acho que não terei recebido. Bom, eu vou já fazendo a referência dos que tenho. Para ambos tempo, eu vou pedir ao Dr. António dos Santos para dar início à sua preleção e, no ato do resumo do tema que apresentar, depois faço algum respiro sobre a sua biografia pessoal. Dr. António dos Santos, eu, se for uma questão de comer tempo, eu dava a palavra então para dissertar sobre a segurança jurídica dos terrenos versus expropriação e realojamento. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Governador e moderador deste painel. Gostaria de saudar os distintos ministros, secretários de Estado, autoridades nacionais, deputados, colegas de mesa, amigos de outras intervenções que aqui estão presentes, mas começo também por dizer que tenho a vida facilitada em função da intervenção de todos os preletores que me antecederam. A questão que vou abordar naturalmente é a segurança jurídica dos terrenos, versus expropriação e realojamento. Parece-me que começar com uma polémica é sempre um mau boi, mas eu vou ter que começar exatamente a minha intervenção com uma polémica. Quando me foi atribuído este tema, generosamente, achei que realmente o tema estava tanto... coincidia o meu tema com a premissa maior, que é o tema guia deste seminário, e a problemática da ocupação de terrenos. E isto porquê? Porque eu vejo inserido no tema que me foi atribuído, segurança jurídica dos terrenos, versus proteção, realojamento, vejo qualquer coisa aqui embutida que não coincide naturalmente com a ocupação, que é a expropriação. Nós estamos a falar de terrenos. Estamos a falar de ocupação. A primeira premissa para falarmos exatamente de expropriação é saber a titularidade do bem em si, alvo da expropriação. Mais acima, na chamada premissa maior, que é a ocupação de terrenos, parece haver aqui alguma contradição entre uma ocupação e a expropriação. A ocupação parece-me ser ilícita. E o bem que está subjacente à expropriação parece, de todo, seria um bem de propriedade privada. Mas estamos a falar de expropriação, estamos a falar de ocupação. À primeira vista, parecerá que o Estado estará a expropriar os seus próprios bens. Parece-me a primeira contradição detectada. Bom, se o Estado estará a expropriar os seus próprios bens, parece-me uma contradição insanada. Na expropriação, estamos a falar de uma propriedade que passou a fazer parte do bem jurídico do particular, ou de uma pessoa singular, ou de uma pessoa coletiva. Coletiva, neste caso, sim. E o que se passa é que, ao colocarmos a perspectiva da ocupação ilícita de terrenos, a expropriação aqui perderá sentido. De duas, uma: ou o Estado estará a ficcionar, criando um indivíduo, supostamente, que há de ser parte, realmente, do processo de expropriação, e com isso, reconhecendo o direito a este indivíduo, seria o titular do direito de propriedade, e por via dessa fixação, o Estado naturalmente terá que pagar uma indenização justa. Mas parece que o bem público, o bem que está aqui em causa, é um bem do Estado. Sendo um bem do Estado, não vai se auto-expropriar. A não ser que o Estado, nesta ficção, e já se sabe que as combinações legais a propósito daquela taxatividade de bens dão lugar à nulidade, o Estado não pode estar a negociar com alguém que tenha um título nulo, portanto, declarado a todo tempo. A não ser, mais uma vez, que o próprio Estado esteja a reconhecer de facto que estou a indemnizar a propósito de qualquer coisa. E é aqui que eu não encontro fundamento. A não ser que seja uma caridade de Estado, uma generosidade do Estado em beneficiar quem ocupou ilegalmente o terreno. A isto, estaremos a entrar num capítulo das compensações por via de, por rodovia de quem comete ainda denuncia. Ou seja, o crime compensa. A primeira perspectiva do Estado, com base no tema guia deste seminário, é exatamente não compensar as pessoas que vivem desta atividade de ocupação ilegal. Mas, por via indireta, o mesmo Estado está a produzir o efeito de reconhecer direitos a quem ocupa ilegalmente por via desta indemnização, resultante de quê? De uma expropriação. Esta perspectiva do Estado, vamos ter que desfragmentar aqui e colocar as coisas nos seus pontos. Primeiro, segurança jurídica dos terrenos. Segundo, expropriação apenas do direito de propriedade que não faça parte do Estado, naturalmente. Terceiro, realojamento. E o realojamento não tem aqui uma ligação direta com a expropriação. Já não se trata do direito de propriedade, mas trata-se de um direito à habitação. Já estamos num campo dos direitos sociais. Direito à habitação. Naturalmente dependente dos recursos do Estado. Enquanto que no direito de propriedade, o cidadão tem todas as garantias fundamentais de defesa, protegido pelo próprio Estado, pelos tribunais, não é possível o cidadão recorrer aos tribunais para que se lhe reconheça naturalmente o direito à habitação.